A gente sabe que é praticamente uma final pra gente, que a gente tem que vencer a partida. Então a gente espera fazer um grande jogo, sair com um bom resultado, que seja a vitória, porque foi o que eu disse, é uma final e a gente tem que encarar isso como o último jogo da nossa vida.